essa história lá do Jacarezinho. Mas é incrível a história desse cara. Esse cara é sortudo. Ele tem que agradecer muito a Deus dele estar vivo ainda. Se liga só na história. Zé Meningite já teve bronquite, leptospirose, campo, sarampo, catapora, varíola, cachumba e gastrite, tétano e hepatite, febre amarela e conjuntivite, derrame cerebral, coqueluche, celulite, faringite, doença de chagas e labirintite. Ah, meu Deus, igual Zé Meningite eu nunca vi, meu Deus, igual Zé Meningite eu nunca vi. Ele tá vivo. Zé Meningite já teve bronquite, leptospirose, canto, sarampo, catapora, varíola, cachumba e gastrite, tétano e hepatite, febre amarela e conjuntivite, é, derrame cerebral, coqueluche, celulite, faringite, doença de chagas e labirintite, meu Deus, olha lá, hein? Igual Zé Meningite eu nunca vi, meu Deus, igual Zé Meningite eu nunca vi. Pegar tanta doença brava, sobreviver e resistir, teve sarna e tifo, teve sombra no pulmão, portava um tumor maligno, leucemia e subia a pressão. Pegou o vírus do mundo numa transa de amor e ele engordou, teve raiva e cirrose, até a própria morte se amedrontou. Teve raiva e cirrose, até a própria morte se amedrontou. Olha que se a morte tem medo do cara, é porque realmente transmite pavor. O danado é mais bravo que a própria morte. Zé Meningite é um terror. Se a morte tem medo do cara, porque realmente transmite pavor. O danado é mais bravo que a própria morte. Zé Meningite é um terror. O danado é a própria morte. Zé Meningite é um terror. O safado é mais bravo que a própria morte. Zé Meningite é um terror. Palma aí pro cara, gente. O cara tá vivo, gente. O cara não morreu, não.